Olá, caros ouvintes, boa noite. Este é um especial informação. Como já havíamos tentado esta tarde no nosso Facebook, iríamos dar aqui conta da situação do que foi acontecendo nas últimas horas na Península da Crimeia. Aqui situa-se a República Autónoma da Crimeia. É precisamente aqui que estão a desenrolar-se os acontecimentos mais preocupantes. As últimas horas foram recheadas de alguns desses acontecimentos. Desde logo, as forças da OSCE, forças, como quem diz, a presença desta entidade internacional, foram corridas a tiros de alerta, tiros de aviso, aliás, por parte das forças cada vez mais assumidamente russas e não apenas pró-russas. Aliás, a Rússia já não desmente que nesta noite mais de 100 homens desembarcaram pelo porto que agora é controlado pelos russos e não pelos ucranianos. Os mesmos que nesta mesma noite, e a Rússia já não desmente essa notícia, os mesmos que nesta noite foram afastados do posto fronteiriço então em Sevastopol, uma cidade que desde logo tem as suas particulares características por ali se tratar, de onde está situada então a frota naval militar russa. Conto-lhe também que depois destes disparos, o próprio governo ucraniano deu conta de uma situação insólita. Um avião que ajuda no controle das fronteiras foi, ou tentaram bombardear este mesmo avião, dispararam sobre o mesmo, mas os tripulantes conseguiram fazer a manobra a tempo para fugir do local e regressar à base. Os tripulantes deram conta de que, enfim, houve material, ou seja, armas de fogo, armas pesadas, e que apontaram e dispararam em direção a esta aeronave de pequenas dimensões. A mesma aeronave, talvez por ser pequena, conseguiu fazer uma manobra rápida de fuga e regressou, então, como já disse, à base. Há um dado interessante que chegou há pouco tempo à Rádio Interweb. Já não se sabe exatamente quando é que vai ser o referendo. Ontem, Alexander Turchinov deu conta da irregularidade deste referendo. Desde logo, a Constituição ucraniana defende que se alguma questão verificar sobre o território da Ucrânia, ela deve ser nacional e não apenas regional. Agora, o que já não se sabe exatamente até que ponto é que o referendo não estará já a ser feito de uma forma mais ou menos secreta. Mas a impressão que dá é que, com o apoio da Rússia, que também já o confirmou, este referendo está a ser, desde já, parcialmente feito. Explico. Os cidadãos estão a ser convidados a votar, neste caso, a deixar então o seu voto favorável à anexação, digamos assim, ou à junção, ou à reunificação com a Federação Russa. E este é então um referendo que estará a decorrer desde logo com muito pouca transparência. Inicialmente o referendo estaria agendado apenas para o próximo domingo, mas já neste sábado esse mesmo referendo poderá ter-se dado início. Então esse mesmo referendo. Há pouco falava nos apoios russos, pois hoje há então esse reforço de que caso a Crimeia se decida reunificar com a Rússia, que até 1954 pertenceu territorialmente à Federação Russa, diziam então que em caso de que a Crimeia queira reunificar-se com a Rússia, os russos aceitam com bom grado e têm já um pacote prévio de ajudas para a República Autónoma da Crimeia, aprovado ontem na Duma, o Parlamento da Rússia. Ora, mais uma decisão que não foi bem vista com bons olhos, não foi vista com bons olhos por parte da comunidade internacional. Em resposta às ameaças que têm sido e às sanções que têm sido aplicadas contra esta Federação Russa, reindependente singular desde 1991, a mesma avançou com, desde já, um encerramento parcial às inspeções internacionais sobre armamento nuclear e alerta que pode não permitir as inspeções internacionais sobre qualquer tipo de armamento. E por falar em armamento, uma situação que desde logo preocupa é o facto de alguns porta-mísseis terem sido roubados durante alguns incidentes nesta noite e estarem neste momento em mãos incertas, mas significativamente, ou seja, sabe-se que em princípio o mais provável é que estejam em domínio pró-russo, já que foram os respectivos que iniciaram no posto fronteiriço, como já referenciei, e noutros locais estes distúrbios durante a noite de sexta para sábado. Estes são então os principais acontecimentos. As últimas horas foram marcadas por um aumento de tensão. Também em Donetsk, que voltaram a haver confrontos e uma marcha que sobre, enfim, no fundo, neste caso, a ideia de não legitimidade do governo de Kiev e que defende então que é Viktor Yanukovych, que aliás está internado no hospital, segundo fontes moscovitas, quem ainda é o presidente da Ucrânia. Donetsk, que já agora foi a terra onde nasceu o ex-presidente, ou para alguns ainda presidente, da Ucrânia. O especial de informação fica por aqui. Este resumo informativo sobre o que está a acontecer na Ucrânia fica por aqui. Eu, Carlos Bonaparte, regressei, enfim, se justificar, esperemos que não, mas caso seja preciso, nós estaremos de volta então com mais algum especial informação no grupo Antena Web. Boa noite, até à próxima.